eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Detalhe com quem te traí. Só lá no fim cê vai saber com quem eu te traí. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando e nem é pesadelo. Vai, não chora agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca e o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando e nem é pesadelo. Vai, não chora agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Tiago Digital, trazendo mais emoção. E o que tem de mais atual em som? Juliana França e a Desejada, a dupla do Arrocha. Só você sabe me fazer mulher. Só você faz tudo que eu quiser. Só você entende o meu coração, enche meu corpo de tesão. Vem amor pra mim, eu estou aqui a te esperar. Ontem sonhei com você, estava no quarto tão só. Estava tão linda vestida naquele baby doll. Milhei minha boca de mel, pensando só em você. Amor, eu te quero, eu preciso desse teu prazer. E quando você toca em mim, eu fico toda molhada. Te juro, fico logo afim. Eu fico arrepiada. E quando você toca em mim, eu fico toda molhada. Te juro, fico logo afim. Eu fico arrepiada. Naquele baby doll, milhei minha boca de mel, pensando só em você. Amor, eu te quero, eu preciso desse teu prazer. E quando você toca em mim, eu fico toda molhada. Te juro, fico logo afim. Eu fico arrepiada. E quando você toca em mim, eu fico toda molhada. Te juro, fico logo afim. Eu fico arrepiada. Não refresca!

você. Ama todo dia ser a sua companhia, outra metade. Saudade junta com a solidão e troca tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria, só a te esperar. Noite de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com meu. Meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais. Me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Coladinho, coladinho, coladinho. Essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, o que meu coração sentiu quando te vi. Digital, esse sim é incomparável. É sofrência demais. Alô? Por que você tá me ligando? Eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Acabou, eu não te amo mais. Me esquece. É fácil dizer que acabou, que não tem sentimento. Mas ninguém sabe o que passa aqui dentro. Só o dono do coração é quem pode falar. Eita, sofrência. Passar naquela porta dizendo que vai embora, sem piedade deletar a nossa história, deixando a minha vida de pernas pro ar. Eu bebo olhando a sua foto, o celular já vai discando. Antes de você atender, eu já estou me declarando. Eu tô num bar tentando te esquecer, e a cada dose é impossível não lembrar de você. Não sei mais o que fazer. Alô, amor. Eu tô num bar pensando em nós dois, abandonado, sofrendo e chorando. Só te liguei pra dizer que te amo. Parou, DJ Thiago Digital. Pelo amor de Deus, faz assim comigo. Meu coração é de carrinhos. Eu bebo olhando sua foto, o celular já vai discando. Antes de você atender, eu já estou me declarando. Alô, amor. Eu tô num bar tentando te esquecer, e a cada dose é impossível não lembrar de você. Não sei mais o que fazer. Alô, amor. Eu tô num bar pensando em nós dois, abandonado, sofrendo e chorando.